Bom dia. Então, desça para o 050, inicialmente na proa de mar, aguardando vetoração para o pistão na 7. Cadê 050, inicialmente na proa de mar, desça para o 7. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, sua para o 380, saída da EL, após 2000, curva direita para o da EL, Azul 4299. Patrulha, Azul, o sério D733. Azul 4299, copiou? Positivo, não deu tempo de cotejar, é após 2000, direto da EL, o 4299 subindo para o 380. Afirmativa, apenas para informação, tráfego mantendo 1 mil pés, é um Charlie 150 agora à sua esquerda. Ciente, 4299. Força aérea 2733, o controle prossiga. Força aérea 2733, tá, atingiu o árbol, está na presença direto para Vitória. Autorizado? Autorizado, o Força aérea 2733 direto Vitória da Conquista. E está direto para Vitória da Conquista, Força aérea 2733. Romeu, Sierra X-Ray, prossiga. O Romeu, Sierra X-Ray, informa clareza 2 da transmissão do senhor. O senhor deseja a proa direto coral? 7, 5, 2, 2, 1. Tá visual com aeródromo. Para ingresso no circuito, torre 118.6, bom pouso. 118.6, grato, Índia November Alpha. Mike, Bravo e Uniforme, agora cruzando 150, chame Recife 1285, alternativa 1-3365, bom voo. Autorizado até o ponto de espera da Papa, reporte para o ingresso. Sou Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha, vertical da rotatória visual com o campo. Sou Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha, está visual com o campo. Sentindo November Alpha, eu tenho tráfego aliando aqui para decolar. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Paciente, vai continuar na aproximação final, aguardando pista livre, Índia November Alpha. 62 milhas nordeste de Salvador, serviço a dar terminado. Mantenha o 035 ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203, bom voo. Pronto, na 1752221, da pressão. 35221, autorizado decolagem da pista 17, vento de 120 graus com 12 nós. Livre decolagem, 35221. 5345, chame Recife, 1251, alternativa 1-3325, bom voo. Quero confirmar a frequência primária do centro? O Lima Aquilo Zulu está pronto para cópia. Controle Salvador 35414. 35414, contato ao radar estabelecido sobre a posição coral. Buena Pro de Mari. E reporte unidade de descida. Aguardando vetoração para a pistão 7 de Salvador. Salvador, é o 35345. Trip 5345, chame Recife, 1251, alternativa 133-25, bom voo. 251-3325, bom dia, obrigado. Subida, coordenação com controle. Controle 199 decimal 35, 118 decimal 6, informação em curso é aquilo, aciona 5127. Perfil da árvore. 200 na árvore. 5219. Tráfego para nacional vai para pouso. Após a rolagem de condição, após o pouso do mesmo, autorizado aliar e manter. Atentando para o tráfego na final. Planejamento correto, porte pronto para acionamento, Lima Kilo Zulu. O Trip 5221 não vai ter condições de cumprir as restrições da saída? Negativo, senhorita. Então mantém o 40, o Trip 5221. Vai manter o 040, 5221. Vai olhar e manter, dando passagem ao tráfego que acaba de pousar o Charlie no 50. November Alpha no Solos 34, faça backtrack, libera a próxima esquerda, reporte livrando pista. Bom dia. November, confio em POB. Trip 5221. Prossiga. Confirma as quantas milhas nessa altitude? Vocês têm nas restrições, você vai ter que manter 040 até 25 milhas de Salvador. Suficiente, mas vai manter as 25? Inicialmente sim, o Trip 5221. Suficiente, 221. O Papá Sierra Fox Índia Yankee, mantenha a proa 040, o limite dessa proa é a radial 310 de Salvador. Bater 040, limitado pela radial 310 de Salvador, Sierra Fox Yankee. Afirmativo, será, está sendo vetorado para a final da pista 17, o Sierra Fox India Yankee, ainda mantendo 050 devido a atraso, no sentido oposto. Vai bater o 050, está ciente da vetoração, Sierra Fox Yankee. Trip 522, eu não confirmo a proa presente ideal para a vitória? A proa ideal é 262. Autorizado direto Vitória, ainda mantendo 40 devido a tráfego em descida para o 050, o Trip 5221. Sim, então autorizado direto Conquista, mantendo 4000, 5221. Afirmativo. Força Aérea 2733. Possível, na escuta. Mantenha o nível 100 e chame Recife 1260, alternativa 1288, bom voo, Força Aérea 2733. Mantendo a centena, chamará Recife 2600-288. Controle de Salvador, bom dia. O Eco India November decola da 17, saída Conde. India November, controle, prossiga. Bom dia, decolou da 17, curvando à esquerda, saída Conde, o Eco India November. Gente, confirma o nível pago pela torre? Confirme o nível pago pela torre do Eco India November na saída Conde? Não foi pago nível nenhum. Sente, curva à esquerda em ascensão 090, direto Conde, o Eco India November. Gente, curva à esquerda, subindo para o 090, na saída Conde, Eco India November. 5414 está no ideal de descida. 5414, desça e mantenha o nível 0, 60. Desce e mantém 0, 60, 5414. Papá, Eco, Índio 90 do controle. Foi ideal para conquista, 2. Aqui está só informado que a nossa radial de saída ideal é a 029, o Eco, Índio 90. Sente, o Eco, Índio 90, autorizado direto destino em ascensão 090. Sente, está presente direto destino, acendendo para o 090, Eco, Índio 90. Terra, Fox e Yankee, tráfego superado, agora desça para 3 mil pés, ajusta no 095. Descer para 3 mil pés, ajustada 1015, que é a Fox Yankee. VIP 5221, reautorizado a ascensão 050. 05, poderia confirmar? Fox, minuto para Cobra, ok? Por gentileza, é uma viatura aqui no Charlie Fox, né? Com 1-1 nós. 00. Gente, livre a sessão 200, 221. Trip 5414, vem na proa 040, limite a radial 310 de Salvador. Desce 040, Salvador. Confirma o pátio, o meu Charlie, Charlie Fox. O meu Charlie, Charlie Fox, confirma o pátio. Juliette Serra, decolar 239, chama em controle 119, decimal 35. 1935, decolou Juliette Serra. Controle, chamador do papapapá, Zulu, Juliette Serra. Fala, papá, Zulu, Juliette Serra, mil pés, corredor Xerra, poste no farol da barra. Reportará. Serra, Fox, Yankee, direita pro 060. Direita pro 060, Serra, Fox, Yankee. Confirma indicado do Serra, Fox, Yankee. Mantendo 209. Trip 5414, reduza para 2009, irá seguir com o número 2 na aproximação. Para 209, é com o número 2, mantendo a pro 040, onde está autorizado até meia mil. Desça para 4000, o Trip 5414, ajuste 1015. Para 4000, ajuste 1015, 200 nós de velocidade. Papapapá, Eco, Índia, novembro, quando possível, estimado de pouso. Os 35 da próxima. 1335, copiado. Papapá, Serra, Fox, Índia, direita 090. Direita 090, Serra, Fox, Yankee. Yankee, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Descendo para 2 mil, ajuste 1015, Serra, Fox, Yankee. Papapá Serra, Fox Yankee, direita por 110, reporte visual com a 17. 110, reportará visual, Serra Fox Yankee. Início de redução 1809, 3.000 pés, ajuste 1015. Copiou? 7, 3.000 pés para 180, estado 1015. O 354, redução para 1809, ainda mantém a do APROA 040. Salvador, Serra Fox Yankee está visual com a 17. Gente, Serra Fox Yankee, chame torre, 118.6, tem um bom pouso. 118.6, Serra Fox Yankee. Torre Salvador, papapá, Serra Fox Yankee. Serra Fox Yankee, continua a aproximação, reporte a 2 milhas da cabeceira 107. Ajuste 10 no 5 e cheque o trem. Reportará 2 milhas da 107 com o trem checado, Serra Fox Yankee. Zulu Juliette Serra, confirme a tua ideal para o destino da presente? Confirme para o Zulu. A tua ideal para o destino? 220. A proa é a 220, o Zulu Juliette Serra? Afirmo, 220. Gente, o Zulu Juliette Serra, autorizado direto de destino, o nível solicitado é 065? 065. Gente, o Zulu Juliette Serra, quando possível, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Pouso aos 1430 e terminal Ilhéus aos 1320. Gente, terminal 1320, pouso no 430. Afirma. Gente, trip 5414, 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, mantendo o ADA 0. Gente, curva agora direita para o 090, o trip 5414. 5414, 090 para 2.000 pés. Autorizado já o 065 para o Zulu Juliette Serra, Salvador? Afirmativo, DCT destino, atenção 065, Zulu Juliette Serra. Trato, direto de destino, vai reportar no 065. Minuto para 4. Eu só pediria uma gentileza, se o senhor pudesse mandar uma condução urgente para a gente buscar os passageiros aí na estação que estão aguardando, é possível? Trip 5414. É que até agora não apareceu ninguém. Só dando uma reforçada, se o senhor pudesse, por gentileza. Sim, ok. Vamos retornar em infraero. Confirma o PAT. PAT 3. Afirmativo. Serra Fox Yankee no solo 47, confirma o pátio? Pátio da Aerostar. Sim, Serra Fox Yankee, autorizado a fazer um backtrack, reporte livrando a Texway Papá. É, você tem um back-to-back e o portará livrando na papá, você é a papá. Aguarde meu táxi Lima, que o Zulu tem um tráfego com Charlie 560 que iniciará o táxi pela papá. Trip 5414, chame Torre 1186, com pouso. Torre 1186, leve. Salvador, bom dia, Trip 5414. Trip 5414, continue a aproximação, ajuste 1015. Cheque o trem, a pista em uso é 107, reporte a 3 milhas. Oi, Salvador, aqui é a Foxyank, tá alisando na popa. Sim, aqui é a Foxyank, autoridade de estacionamento, bom dia. Estacionamento, é a Foxyank, bom dia. Lima Kilo Zulu, atento ao tráfego Charlie 560, autorizado o estacionamento, o, correção, o táxi, para papá, reporte para ingresso. Entrando na final da 17, com trem baixado e travado, Trip 5414. Trip 5414, está avistado, autorizado o pouso, pista 17, vento 090 graus, com 12 nós. Sete. O vento. Qual o vento? Vento de 080 graus com 13 nós, Trip 5414. Lima Kilo Zulu, após a passagem do ATR da Trip à sua frente, está autorizado a alinhar e mantendo a cabeceira 107 atento às três turbulências. Tripo Papá Romeu Lima, prossiga. Gente, o Tripo Papá Romeu Lima... É, direto Costa Azul, reporte visual para pouso. Direto Costa Azul, muito agradecido, vai reportar visual para pouso, Romeu Lima. Solo, Trip 5414. Charlie 219, 35414. 414. 5414, táxi Lima Pátio, posição remota 14. Lima Pátio, posição 14. Suba inicialmente para o 045. Vai manter o 045, o Zulu de Lexer. Estimativo. Lima Kilo Zulu autorizado, decolagem da 17, vento de 120 graus com 12 nós. Salvador de Papapapá, é com o dia novembro? É com o dia novembro, prossiga. Nivelado do 090. Sente, confere, mantém o 090 ainda na escuta do controle de Salvador. Na escuta, o F de novembro. Confere, luz de terra. A patina Colina cruzou fora do sol. Controle, bom dia, Xanem 6250, desce para 150. Xanem 6250, sendo identificação na prova de ITAP inicialmente, descendo para o 060, aguardando a preparação para a pista 17. Está presente, prova de ITAP para o 060, ou 6250. Controle de Salvador, o Papá Romeu Lima já avisou com o pouso. Gente, frequência livre, Romeu Lima. Livre, graças, Lima. Controle, o Lima Kilo Zulu, correio do Axé, mil pés. Lima Kilo Zulu, sendo código posição normal, mil pés, correio do Axé, não recebo ainda no radar.